depois de recorrer a tudo. Beijar qualquer pessoa que eu achei no mundo. Beber em praças, ligar e te ouvir no mudo, eu sei. Depois que eu jurei te esquecer, mentir pra mim até me convencer. Quando eu consigo não pensar só em você, aí vem você. Fala de ser amigos tão legal comigo. Diz que o nosso amor só mudou. E a sua maturidade pede a minha amizade. Eu não devo mais guardar rancor. Te quero bem ao caralho, eu vou acabar contigo. Você vai lembrar de mim. Te quero bem ao caralho, eu não sou seu amigo. Mas você me fez assim. Escorpiano vingativo, é bom você saber. Você sempre diz que eu sou ruim, então talvez seja o que eu deva ser. Então talvez seja o que eu deva ser. E aí vem você. Fala de ser amigos tão legal comigo. Diz que o nosso amor só mudou. E a sua maturidade pede a minha amizade. Eu não devo mais guardar rancor. Te quero bem ao caralho, eu vou acabar contigo. Você vai lembrar de mim.